celular e a carteira de identidade. Por onde andará, meu Deus, com tanta pouca idade? Será que vai voltar? Eu fico contando as horas. Se tinha tudo aqui, o que é que foi achar lá fora? Mata meu coração. Fugiu com a ilusão. Oh, garota fujona. Essa noite eu andei, não descansei. Revirei a cidade, não dormirei. Sua foto na tela do computador, seu brilho nos olhos, quem me roubou? Que ideia louca te influenciou, que te separará do meu amor? Da minha imperfeição eu tenho ciência, também não fui santo na adolescência. Vou explodir, vou admitir, talvez eu não seja tão forte assim. Eu sei que é isso que você quer ouvir, e o meu orgulho não quer cair. Luzes da cidade clareiam, vagabundos nos becos vagueiam. Meu sangue corre pelas suas veias, a minha feição e a pele negra. Sou puro sangue nervoso, consciente também cabuloso. E não quero saber se ele é criminoso, quero ver quem é mais perigoso. Meia volta, quem te ama tá aqui. Me perdoe se eu não soube te ouvir. São 5 da manhã, não consigo dormir. Me põe a pensar em você por aí. Oh, garota fujona, fujona, fujona. Seu pai vacilou com você. Cê tá crescido, ele quer te prender. A noite foi feita pra dar um rolê. Demorou pra nós dois se envolver. Se eu não tava lá, posso imaginar. Sei que a dor só dói na pele de quem tá. Em suas questões ou confusões, ideias contrárias formam divisões. É o tipo de revolta que fere milhões. Tão fácil vender sua cultura aos cães. Se mora na rua e não tem ninguém pra te fortalecer contra a tristeza, vem sabendo que tem pão quente, cama boa. Um lugar onde a figura é pessoa. Trocar isso aí pra receber no rosto. Engolir sapo gordo dos outros. Dialogar e mais dialogar, que a compreensão vai clarear. Dizer com respeito eu quero tentar. Meu pai, eu não vou te decepcionar. Braços abrirão pra te abraçar. De volta ao lar, que é o seu lugar. Olhar no olhar tão familiar. Perdoar, se perdoar. Por que não me deixa sair? Por que não posso namorar? Será que não vê que eu cresci? Eu erro tentando acertar. Garota fujona, fujona, fujona. Garota fujona, fujona.